Meninas, vem cá, vem. Vem aqui passar vergonha, vem. É, a Evelyn vai falar bem brevemente o que é a proposta, que é uma parceria da rede com o curso de psicologia. Isso.